Hey. A gente briga assim, o nosso amor não pode acabar assim. Tantos momentos de prazer não está no fim. Me dê uma chance pra mostrar o meu amor. Fazer feliz. Você me deu tanto valor e eu não quis. Estou arrependido, não importa, já passou. Eu te amo. Vamos esquecer nossos passados. Moral.